disappear. Agora a casa cai, tio. Os poucos que entraram vão ter que fazer muito barulho agora, né, mano? Porque ficou uma galera lá fora. Então os poucos que entraram tem que fazer barulho. Muito barulho agora. Muito, muito, muito. Não, muito barulho. Eu quero que vocês façam muito barulho pra esse parceiro que vocês sabem muito bem quem é. Nada mais, nada menos que Criolo Doido.